Irmãos, não sejais crianças quanto ao modo de julgar. Na malícia, sim, sede como crianças. Mas quanto ao julgamento, sede homens. Na lei está escrito: será por gente de língua estrangeira e por lábios estrangeiros que falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Coríntios, capítulo 14, versículos 20 e 21. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 1º de 9 de 2009. Ata número 34. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012. 34ª sessão plenária, ao primeiro dia do mês de setembro de 2009, às 19h07, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga, com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone Alitano, presidente; Agnaldo Vujansky de Jesus; Ângelo Américo Branco Chemin Meco; Antônio Adir de Lara; Fabrício Duarte Lóvico; Edilson Vaz, vice-presidente; Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; Edson Estipe Batatinha; ausente o vereador Adelir Castilho Maldano Carijó. Constatado o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e anunciou o expediente de mesa. Ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade de votos, matéria do Executivo, projeto de lei ordinária número 41-2009, matéria do Legislativo, indicações número 30-2009, dos vereadores Fabrício Duarte Lóvico, Agnaldo Vujansky Jesus, Dirceu Agostinho Bassani, Edson Estipe e João Dival Aramone. Requerimentos número 239-2009, 245, 246, 247, 248, 249, 250, do vereador Antônio Adir de Lara. Número 240, 2009, número 241, 242, 243, 244, 252, do vereador Aguinaldo Vujansky de Jesus. Número 251, 2009, do vereador Edilson Vaz. O senhor presidente colocou em votação o regime de urgência, o projeto de lei número 41-2009, foi aprovado por unanimidade de votos, deferiu as indicações, os requerimentos e despachou os projetos para as comissões. Esgotada a pauta, anunciou-se expediente plenário. Livre a palavra, usou o vereador Edson Stipe. Cumprimentou os presentes e sentimentos de condolências à família da senhora Lucilene Eserbach, que reside na Vila Nova dos Alemães, que foi vítima da gripe H1N1, e também a família do senhor Joel Oliveira, pelo falecimento do seu pai. Ninguém mais usando da palavra, passou-se para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de resolução número 2/2009, altera os dispositivos das resoluções número 2 de 1996, de 18 de novembro de 1996, 39 de 2006, de 17 de maio de 2006, aprovada por maioria de votos, sendo contra o vereador Antônio Adir de Lara, em única discussão e votação, o pedido de informação número 13/2009, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, aprovado por unanimidade de votos, em única discussão e votação, o pedido de informação número 14/2009, de autoria dos vereadores Adelir Castilho Maldani, Ângelo Américo Branco Chemin e Antônio Adir de Lara, que foi feito pedido de vista pelo vereador Ângelo Américo Branco Chemin, o qual foi aprovado por unanimidade de votos, nada constando, passou-se para o expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Edson Stipe, Antônio Adir de Lara, Agnaldo Vujansky de Jesus e Ângelo Américo Branco Chemin, que discutiram assuntos debatidos na sessão, nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão, casa da qual foi lavrada o presente ata, e o senhor presidente convocou outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da liberdade em 1 de setembro de 2009. João Dival Aramone, presidente. Em discussão. Em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária nº 42/2009 autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bens móveis e imóveis que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 43/2009 abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Emenda e Lei Orgânica nº 2/2009 de autoria dos vereadores Antônio Adir de Lara, Fabrício Duarte Cológio e Adelir Castilho Maldano Carijó. Altera os artigos 12, 17 e 80 da Lei Orgânica Municipal. Indicações. Número 31/2009 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin Meco, sugerindo ao Executivo Municipal estudo de viabilidade para que a Prefeitura Municipal fique aberta para atendimento ao público no horário do almoço, visto que muitas pessoas procuram este horário para realizar os serviços que necessitam junto ao setor público. Requerimentos. Requerimento 253/2009 do vereador Fabrício Duarte Cológio, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando melhoramentos da Travessa João Novelim, próximo ao Britador. Número 254/2009 dos vereadores Antônio Adir de Lara, Anjo Américo Branco Chemin, Meco, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando para que viabilize a realização do Programa Cidadania Rural no Distrito de Barra Bonita, visto as dificuldades que a população está enfrentando com as estradas na localidade e nas circunvizinhas. Número 255 do vereador Edson Stipe Batatinha, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando o cascalhamento desde a entrada da localidade 5 Encruzilhada, passando por Lagoa Verde até Vila Nova dos Alemães, visando dar melhorias condições para o transporte de alunos e da produção de leite e cereais. Número 256/2009 do vereador Edson Steve Batatinha, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando o cascalhamento da estrada de Borboleta Abaixo até a comunidade de Flor da Serra. Número 257/2009 do vereador Edson Steve Batatinha, requerendo o envio ao ofício ao Executivo Municipal, solicitando o cascalhamento na localidade de Rio do Meio, de cima, passando pela chácara do senhor Miguel Siqueira do Sindicato, tal melhorias beneficiará transporte escolar e uma aproximado de 15 moradores. Correspondentes recebidas da Câmara dos Deputados, informação dos recursos do Orçamento da União pagos ao município de Pitanga, Paraná, de janeiro a julho de 2009. Do Ministério da Educação e comunicado o número 10.34.42.2009, informando a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, diversos programas. Programa valor 7.031 cruzeiro, 42 centavos. 005, R$ 466. 005, R$ 24.356,26. Do Ministério da Educação, comunicado 10.88.50.2009, informando a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, diversos programas. Programa valor pré-escolar R$ 1.720,40. Creche, R$ 999,00. EJA, R$ 369,60. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ofício circular interno, número 05, comunicando a transferência de recursos destinados à manutenção do serviço de ação continuada. Ofício circular 015, BSB 2009, do gabinete do senhor Flávio Arnes, apresentando informações a respeito do fechamento das escolas especiais. Defiro o requerimento e indicação. Encaminho os projetos de lei apresentando nessa sessão para as comissões. Nesse momento, passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes. Eu queria iniciar até lendo uma carta da Roseli da Luz, preocupada, uma por ser aluna e outra por ser amiga dos alunos da cabeceira do 15, 31 de agosto de 2009. Ela mandou para a Rádio Poema, pedindo para que a Rádio Poema, Luiz Matos, Paulo Wolff, ajudasse a região pelo fato de uma ponte. Uma ponte que caiu dia 11 de julho de 2009 e até agora não vieram fazer. São mais de 20 alunos daqui da cabeceira do 15 que estudam no Colégio Padre Victor e Escola São Judas Tadeu. Os professores já pediram, já comunicaram, e a preocupação que não foi. Eu estou até resumindo um pouco, para ser mais breve. A pergunta dele, será que eu... Diz assim, peço encarecidamente que venham fazer logo essa ponte. Ou será que eles não estão sabendo que a ponte está caída? Sabem sim. E o prefeito que fiscalize. Fiscalize mais as equipes que fazem pontes, pois eles já passaram por aqui, trouxeram um pouco de madeira para fazer a ponte. Mas no dia 24 de agosto, uma segunda-feira, eles vieram. E ficaram o dia inteiro assando carne. Está aqui na carta dela. Também pedimos para os vereadores que saiam também para o interior. Pois se Pitanga tivesse bons vereadores, eles iam até o povo ver o que o povo realmente precisa. Não precisa as pessoas pedirem, pelo amor de Deus, implorarem atrás da Secretaria do Interior. Luiz Matos, se eles não fazerem essa ponte, esses mais de 20 alunos, infelizmente, vão perder o ano inteiro. E reprovar. Sabemos o que fazer, por isso resolvi escrever essa para vocês nos ajudarem. Talvez eles nos ouçam pela rádio. Obrigado pela atenção, em nome dos pais e alunos, e Roseli da Luz. Eu até prometi que ia ler essa carta, porque a preocupação é grande. Nós sabemos que não foi só essa ponte, mais ponte. Mas o problema está aí. Tem que ser resolvido. Eu acho que o recado foi dado, o pedido foi feito. Eu acredito que alguma coisa vai ser feita. Eu fiz também uma indicação, sabendo da preocupação que as pessoas têm, pessoas que trabalham no horário comercial, eu fiz essa indicação sugerindo ao Executivo Municipal estudo de viabilidade para que a Prefeitura fique aberta para atendimento ao público no horário do almoço, visto que muitas pessoas procuram este horário para realizar os serviços que necessitam junto ao setor público. O que acontece é que as pessoas usam o seu tempo de almoço para buscar resolver seus assuntos particulares e um horário diferenciado do passo municipal oportunizará à população esse benefício. Pessoas que dependem deste horário, e o compromisso seria do horário comercial, então solicitaram algum estudo, alguma maneira que fique, como outros setores que hoje nós vemos até no próprio Detran, que é nesse horário, é aberto, e muitas pessoas fazem, ou até procuram resolver problemas. Pedir também, e agradecer ao vereador Adir, pelo requerimento, e solicitar e pedir para os vereadores também que uma mãozinha, que na hora da escolha, na hora de direcionar essa patrulha do interior, ou essa cidadania do interior, para que olhem a Barra Bonita, a situação que está a Barra Bonita. Claro que o sonho do asfalto, como tivemos sonho da Cinco Cruzilhada, e lá tem o gás, eu acredito que a recompensa vem. Só que enquanto isso, está difícil. Está difícil o transporte, está difícil se locomover, está difícil de ir atrás de socorro. Agradecer ao vereador Adir, que me permitiu assinar junto. E eu não podia deixar de falar. Tivemos aí na sessão passada, de agradecer aos vereadores que apoiaram, que votaram a favor, unanimemente, ao pedido de informação. Pedido de informação sobre a licitação que foi feita, 001-2009, da resolução 001-2009, sobre clínicas. Inclusive, até apareceu uma clínica médica hospitalar Mato Rico. Eu acho que foi louvável a preocupação dos vereadores. Todos nós queremos saber, todos nós temos a curiosidade de saber de que maneira que vai ser distribuído, ou até vai ser contratado, ou até vai ser pago para os profissionais. Até inclusive o secretário de saúde esteve aqui dias anteriores à sessão passada, o qual já comentamos que participamos, vereador Adir, vereador Carijó, líder do governo, presidente da Câmara, eu e o secretário Valdomiro, o qual nos deu algumas explicações que, louváveis, mas a curiosidade de saber, porque eu já tinha conhecimento no passado, no mandato passado, do problema que teve na Barra Bonita, mais uma vez, carente, e o médico que atendia a Barra Bonita, tinha 40 horas em Mato Rico, 20 horas em Pitanga e 20 horas em Peabiru. Aí foi, claro que não atendia na Barra Bonita. Quando atendia, era 5, 10 minutos, atendia 40, 50 pessoas. Podem ter certeza que o problema de cada pessoa era o mesmo, porque o remédio era o mesmo, a receita era a mesma. Já estava feita, para ser mais breve. Foi quando nós fizemos uma denúncia na saúde sobre o atendimento desse médico e do enfermeiro Robson. Foi comentado aqui na sessão passada, o qual ele cobrava, o enfermeiro Robson cobrava de algumas pessoas para o atendimento R$25. E conforme a pessoa, mais de 45, 50, 60 anos, por que gastar remédio? Só dá prejuízo para o município. Foi assim a denúncia. Diante deste fato, nós fomos até Mato Rico e não encontramos essa firma ou essa clínica. Encontramos, sim, um pedido de informação, ou melhor, dois pedidos de informações, de vereadores lá de Mato Rico, preocupado também porque teve a mesma licitação, R$280 mil. Mas, mais uma vez agradecer, nós tivemos esse pedido de informação realizado, passou, aguardamos até vir 30 dias, que é o de praxe, para vir essa resposta pedindo informação. Só que, eu não sei qual foi o motivo, até não entendo o motivo maior, da da maneira que o prefeito foi na Rádio Pitanga, da atitude que teve, da maneira que começou a falar. E pelo que nós vimos, na sessão passada, todos nós votamos a favor a esse pedido de informação. Então, de certa forma, será que todos nós somos vagabundos? Será que todos nós não prestamos? Porque nós aprovamos o pedido de informação? Porque não fui eu que aprovei. Fomos todos nós. Ele foi na rádio, falou da clínica do Dr. Emerson Del Rio, credibilidade. Concordo que tenha credibilidade uma firma. Respaldo. Falou da firma da doutora Sheila Carlos. Se formou. Um bom trabalho, até por sinal, lá no São Berto. Fez um trabalho excelente, muito bem falado da maneira, da atitude, do comportamento, do profissionalismo que ela teve lá. Falou demais algumas clínicas. Só não falou da clínica Mato Rico. Por que será? Qual é o medo do prefeito? Por que será que ele não falou se não tem problema nenhum? Falou bastante coisa. Falou bastante coisa, presidente. Pelo menos eu acho. Da minha pessoa, insinuou algumas coisas. É claro que qualquer um que ouviu, acredito que todos ouviram, alguma coisa sobrou. Porque quando falou nessa cambada de vagabundo, será que é a cambada inteira? Eu, às vezes até a gente pode até falar assim que eu estou aumentando, ou estou dizendo coisas que não foi. Eu quero ver se vou conseguir passar alguma coisa aqui para as pessoas escutarem, ouvirem mais ou menos o que aconteceu. Querem? Não gosto da Pierre? Me chame para conversa. Mas não atrapalhe o povo. Não fique enchendo a cabeça do povo de abobrinha, de mentira, de ilusão. Porque não é por aí. Vem o Nini. Não sacrifica o meu povo. Não sacrifica o povo de Pitanga, que está sofrendo demais. Não usem da falta de informação do povo para tentar fazer voto. Bando de ignorante. Vem o nosso Pierre. Seja um homem. Seja um homem, seus vagabundos. Não querem ajudar. Não atrapalhe. Não gosto de mim. Não sou óleo para vir em mim. Fico tentando dirigir homens sérios que estão trabalhando pelo bem do povo. Bando de safado sem vergonha. Venham de mim. Mas não atrapalhe o povo de Pitanga que já está sofrendo. Com chuva, com crise, com dificuldade da prefeitura de atender. Estamos trabalhando, correndo atrás, tentando resolver os problemas da população. Ficam tentando criar minhoca e tentando dirigir a imagem de gente séria. São 9:08 da manhã, 40 minutos. Nosso telefone está ficou congestionado os telefones. Muitas pessoas ligaram. Alguns aplaudiram até. É a reação de um líder? É a reação de um prefeito? Precisa isso? Porque nós fizemos um pedido de informação sobre a licitação que foi feita, transparente? Está no jornal? O que tem por trás disso? Será que sou eu ou tem mais gente aqui que é vagabundo? Eu acho que tem que existir coerência. Bandeira branca. Foi falado na posse. Ser companheiro? Para quê? Que tipo de companheirismo? Quando você é tratado de vagabundo? Bando de sem vergonha? Ser homem? Sinceridade. Prefeito, líder, tem que ter um pouquinho mais de coerência. Ser mais calmo para administrar o município. São só 9 meses, vai entrar o 9º mês. Eu ouvi até, é uma criança que está nascendo. Até falei no rádio, quando até o vereador Edilson achou, criança vai fazer caca. A administração já nasceu. Será que já não começou a fazer caca? Dali a pouco tem um ditado, não abaixe a cabeça, senão você mostra a bunda. Poxa, realmente, nós não vamos poder baixar a cabeça. Nós vamos ter que ser vereador. Mas o prefeito vai ter que ser prefeito. Não assim, dessa maneira. Não falando esse tipo de coisa para nós, vereadores. Não foi para mim, não. Não foi para mim que ele disse isso. Esse recado, eu acho que foi para a Câmara. Será que os incompetentes aqui vão fazer o quê? Vão desaprovar os pedidos de informação? Será que os vagabundos aqui vão aceitar? Ah, vamos fazer um ofício, vamos atravessar com ofício. E quando a gente escuta isso, o que que a gente diz? É. Está na consciência de cada um. Mas eu quero repetir. Esse recado não foi só para mim. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra ao senhor. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, funcionários públicos, ex-vereador desta casa, senhor Pereira, muito boa noite. Eu quero a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Linha Cantu. Eu achei uma coisa interessante, mandou um ofício aqui para a Câmara de Vereadores e chegou até a minha mão aqui para a limpeza do calçamento que liga a linha Cantu à cidade. Vai ser nesse sábado, das 7 horas da manhã às 11 horas. Eu achei muito interessante a alternativa do pessoal pegar e fazer esse serviço aqui, que é muito importante para o município, muito importante para o interior, a limpeza de estradas e onde as pessoas podem ajudar a administração. E também quero desejar meus pêsames. Cada vez que vem na sessão é um que morre, mas a vez passada já desejei os pêsames do pessoal, a mulher da Vila Nova e o pai do seu Joel. E hoje quero desejar os pêsames à família Usa. Sou Pedro Usa, podia deixar de vir aqui, deixar meus sentimentos. São pioneiros da Lagoa Verde, onde ele morreu com 83 anos. Deixar meus pesos, minha família usa. E quero também dizer que eu estou atendendo ao público aqui na Câmara, às quinta-feiras, o dia inteiro. Quem quiser conversar com o vereador aqui, está ao público à quinta-feira, o dia inteiro, atendendo. Eu quero dizer a você, Meco, que você acho que tem razão do que o prefeito falou, tudo nessa rádio, nesses dias. Eu acho que a Vossa Excelência está certo, ele fez, o político tem seus altos e baixos, tem suas caídas. Mas o seu deputado também, uma vez, teve na rádio Poema, que eu bem escutei, e chamou um prefeito de Santa Maria, de bêbado, de tudo, quanto é coisa, também não foi penalizado. Não sei se tinha algum adversário nessa casa, mas ele também usou os microfones da Rádio Poema e chamou um prefeito do município aí de bêbado e sem vergonha também. Muito obrigado, é isso que eu queria falar. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, nobres pares, funcionários municipais, chefe de gabinete, assessores, esse primeiro ex-vereador dessa casa, funcionários municipais que estão aqui presentes, que bom vê-los aqui, tem ex-funcionários, ex-secretários, familiares, esposa do presidente, do vereador Meco, uma alegria tê-los nessa noite. Senhora Lucy, que trabalha na saúde, ser justo dizer que uma excelente funcionária, atenciosa. Isso é importante, a gente sente até prazer quando fala o que é a realidade que acontece, que a gente escuta os comentários às vezes, da população também, nesse sentido. Eu estive, quero justificar aqui que estive ausente da sessão passada, aproveitei uma carona e fui até o Rio Grande do Sul, visitei familiares e amigos, uns problemas familiares de família para ajudar a resolver, menos tentar contribuir. Então fiquei ausente, exatamente uma semana. E soube, e quero, o Batatinho inclusive citou, do passamento da senhora Lucilene Esserbach. Foi até um caso que eu citei aqui na sessão antes de eu viajar. E também do senhor José Uza. Eu quero, senhor presidente. A parte, senhor vereador. É, Pedro Uza. É, Pedro Uza. Pedro Uza. Eu conheço, eu já mora na, entre a saudade, na Lagoa Verde. Hein? O senhor falou José Uza, né? É Pedro Uza. É, eu disse José. Pedro Uza. É pai do José, que é o filho dele. Eu confundi. É, senhor presidente, queria solicitar que fosse enviado um voto de pesar aos familiares da Lucilene Esserbach e do Pedro Uza. Será atendido o seu pedido, vereador. Obrigado, senhor presidente. Chuvas em grande abundância. Faz tempo que está chovendo bastante, é verdade. No Rio Grande do Sul também, temporais, Santa Catarina. Até estranho. Na volta do Rio Grande do Sul, dirigindo para Pitanga, era exatamente 20 para as 10 da manhã, chuva de granizo. Por que estou falando isso? Vocês sabem que é difícil nesse horário da granizo. Assim, na parte da manhã. Podem ver, é difícil. Mas aconteceu. E sabemos das dificuldades que tem. E todas as administrações ocorreram chuvas, sempre tem as épocas de chuva de excesso, chuvaradas para levar as pontes, ex-vereador dessa casa, funcionário municipal Laci Pereira, chefe de ponte na edição passada, que fizeram pontes também, que houve essas enchentes assim, às vezes localizadas, às vezes mais gerais, sempre levando pontes, bueiros, e faz parte, isso aí é a natureza e também não vai parar por aí. Isso aí vai continuar. Aí um tempo para, daí o povo quer chuva, porque está chovendo meio pouco, precisa para a planta. Isso aqui, eu acho que é a natureza. E faz parte, os problemas aparecem. Estamos aqui para resolver. Mas quero dizer, eu fico assim, no fundo fico sentido, eu não gostaria. Eu acabei de ouvir do vereador Meco uma gravação. Eu não estava aqui, mas eu só quero dizer que eu lamento. É lamentável. Agora, nós, vereadores dessa casa, nós não podemos admitir que nós sejamos taxados de bando de vagabundos, certo que entendi? bando de vagabundos. Eu não posso admitir, mesmo, desculpe, senhores vereadores, mas eu acho que é ultrapassar o limite de um chefe municipal chegar a esse ponto de perder o equilíbrio, de ir numa emissora de rádio, de repente paga pelo próprio município, para fazer uso e chamar a Câmara de Vereadores, os vereadores, de bando de vagabundos. Eu não me considero. E eu acho que os demais vereadores não são. É lamentável. Espero que o executivo se retrate, é o mínimo que tem que fazer. De repente, no momento de descontrole emocional, foi infeliz nas colocações. O vereador Batatinha tem razão de reconhecer isso. Se um, nessa parte, concordo. Se o deputado foi numa rádio e falou lá no outro prefeito, não justifica vir aqui dizer, nossos vereadores, lá tem os prefeitos, lá eles se defendem. Eu acho que lá eles têm que se defender. Nós temos que trabalhar e defender aqui. Eu acho, eu lamento. Vejo no prefeito, eu sei que às vezes tem vontade bastante de trabalhar, como acredito que todos têm. Eu sempre tenho uma opinião assim. Todos querem resolver problemas e resolver e ajudar a resolver as coisas e fazer como os vereadores querem que as coisas aconteçam e resolvam. Eu acho que isso é a intenção de todos nós. É dos funcionários municipais que querem que a população comente lá que estão desenvolvendo um bom trabalho. Então nós queremos isso. E a população também torce que as coisas aconteçam. Hoje, também fiquei vendo hoje na Paraná Centro, jornal Paraná Centro, inclusive quero saudar a funcionário, a Sinita, que está presente aqui, obrigado, e dizer que a Faculdade Tecnológica está, há uma intenção de ir vai por ano. Eu acho que nós temos, como já na admissão passada foi feito, inclusive uma audiência com vários deputados presentes, ao menos quero comentar o que está no jornal. Deputado federal André Vargas, vice-governador Pessutti presente, também não é diferente, vice-governador, podia estar lá, podia estar aqui. E tem o nome de um deputado estadual, que não recordo agora, gostaria se alguém podia me auxiliar a lembrar o nome do deputado estadual, que consta também, que não é Artagão, não é Alexandre Cury, um outro nome, que não lembro agora. Que, de repente, no seu passado, inclusive, foi aprovado pela Câmara, o vereador Rinaldo, excelência, também ajudou muito nisso. Foi até doado o terreno, né, colocando à disposição 50 mil metros quadrados. Só que espero agora que o Executivo também tome providências e vamos tentar reverter. Acho que compete a nós se unir com a classe política, nós se unir aqui, toda a classe política, juntamente com o Poder Executivo, somar força, vamos tentar reverter. Então vamos fazer essa união, de trabalhar nesse sentido, que é isso que importa para nós aqui de Pitanga, da região. Eu quero agradecer a atenção de todos. Meu muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra ao senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, a imprensa, servidores públicos municipais, chefe de gabinete Geninho, diretor do departamento Pedro Castellari, meu pai, diretor Pedro Kauchuk, Lucio, esposo, Prancho, família do Meco, Ditinho, Tom, enfim, todas as pessoas que estão lá atrás, o Rocha lá, o Zito, a imprensa, através do Paraná Centro, enfim, a todos que estão presentes aqui. É, vereador Meco, posso até entender realmente o teu sentimento, aquilo que realmente você pensa dos fatos que aconteceram, da mesma forma do vereador Carijó aqui. Acho que realmente tem atos, fatos que acontecem realmente e que acabam, às vezes, mudando o estado psicológico, às vezes, de nós mesmos. E esses fatos, às vezes, dependendo da gravidade e da forma como eles são colocados, principalmente para a população que escuta, acabam muitas vezes redundando numa reação, às vezes, que nós entendemos que às vezes pode ter sido ida de forma excessiva. Nós somos sabedores aqui, que tivemos alguns comentários com relação a essa clínica. Algumas pessoas até nos indagavam da existência dela ou não. Deu-se a entender, através de boatos, que essa clínica não existia, que essa clínica era uma clínica somente de fachada, ou seja, que não havia uma constituição jurídica dela, que não haviam profissionais que integravam o quadro de funcionários da mesma. E esses fatos, na verdade, acabaram sendo comentados pela população. E a gente sabe, na verdade, que embora a clínica não tenha lá uma sede com uma placa lá, a empresa existe, os profissionais existem, esses profissionais todos estão trabalhando aqui em Pitanga. Essa empresa foi utilizada principalmente para resolver um problema que eu diria até que não está solucionado na sua totalidade, porque nós precisamos mais ainda de profissionais na área da saúde, mas principalmente para que fosse possível a contratação de médicos. Nós somos também sabedores que já foi feito o concurso aqui pela administração passada, e em razão dos baixos salários, que para nós é alto, mas os médicos entendem que é baixo, não foram preenchidas as vagas. É dificilmente um médico vem trabalhar, um médico dos grandes centros, ou até mesmo dos centros médios aqui, vem trabalhar aqui por 4, 5 mil mensais. Eu falo isso por conhecimento, atendo Boaventura, e Boaventura paga aproximadamente 14 mil reais para um médico trabalhar e não para. É assim no Mato Rico, é assim na Campina de Simão, é assim em todos os municípios aqui da região. Aqui os que submetem a um salário de 4, 5 mil são porque atendem no São Vicente, ou porque de repente tem uma outra atividade por aí que não seja a medicina, mas que aumentos que tinham aqui não eram suficientes, assim como não são, para cobrir toda a necessidade do nosso município. Então esses médicos, todos têm vínculo empregatício com a empresa e são cedidos através da empresa para o município, ou seja, estão prestando serviço. A contratação da empresa foi uma contratação de prestação de serviços na área médica. Há uma vantagem nessa questão, até que o prefeito, até que a administração faça e vai fazer um novo concurso na tentativa de preencher essas vagas. Mas posso garantir que não vai preencher. Pode acontecer de uma vaga ou outra, termos um médico que possa assumir um concurso público, mas a grande necessidade, a grande maioria das vagas não serão preenchidas realmente. E o município, novamente, pode ter certeza, vai ter que contratar esses profissionais através de um procedimento licitatório, onde você contrata uma empresa e essa empresa tem os seus profissionais na área médica e coloca à disposição da administração. É assim que funciona aqui, é assim que funciona no Brasil inteiro, quando não conseguimos preencher as vagas através do concurso público. Então, esse fato gerou, tenho que certeza absoluta, gerou para o prefeito, e pelo que ele ouviu, boatos extremamente negativos, e que, sem dúvida, devem ter afetado a pessoa, o comportamento psicológico do prefeito. E aí talvez foi levado, naquele momento realmente de angústia, naquele momento de pressão, naquele momento em que realmente ele, como prefeito, é conhecedor de que não há, e o procedimento licitatório está vindo na sua totalidade a esta casa aqui. Teve um pedido, nós aprovamos aqui, nós teremos todas as respostas. Eu já vi a licitação, Essa licitação não foi só essa empresa que participaram, foram várias empresas que participaram, empresas que têm sede, empresas como a que ganhou a licitação, que tem a sua constituição jurídica perfeita, as qualificações técnicas todas exigidas no edital foram cumpridas, portanto, sob o aspecto legal, não há nada o que se reclamar, nada que se alegar de que tenha havido, de repente, um ato ilícito praticado pela administração. Deixa eu me cancelo. Sim. Vereador Aguinaldo, eu, ouvindo Vossa Excelência falando como líder do governo, eu entendo, realmente, existem essas coisas, né? Só que eu tenho certeza que todos os vereadores não concordaram da maneira que foi colocado, que eu fiquei ouvindo agora. É pesado os argumentos. E que tal se tivesse usado a rádio, que é um meio de comunicação que chega em casa por causa dos mais longínquos recantos do nosso município, da região, e tivesse a serenidade que Vossa Excelência está tendo agora, explicando da maneira que Vossa Excelência está explicando. Que tal se tivesse usado e falado assim? Revertia, né? Bem, não daria comentário negativo. Eu acho, parabéns, a maneira que Vossa Excelência está fazendo uso da tribuna e colocando com serenidade e explicando. Obrigado pela sua. Eu agradeço as palavras, vereador, mas é, realmente nós somos diferentes, uma pessoa é diferente da outra, nós não somos iguais, né? Até acho que se todo mundo fosse igual, não sei se seria tão interessante, né, para a humanidade. Mas eu acho que cada um, às vezes, reage de uma forma. Tem pessoas, realmente, que têm um estado emotivo, assim, eu diria assim, mais agitado. Realmente recebe aquilo que ouve de uma forma diferente e acaba, de repente, gerando uma reação que pode não ser a mesma sua, mas que pode ser igual a dele. Enfim, podem ser reações que levem, realmente, a serem proferidas palavras que, às vezes, nós não gostaríamos de tê-las ouvido. Mas, infelizmente, isso aconteceu. Eu acredito que foi um momento, na verdade, realmente de angústia, de pressão, realmente, por aquilo que realmente se colocou, não sei por quem, na cidade, mas que realmente não reflete a realidade da contratação dessa empresa. E nós teremos aqui a tranquilidade de analisar esse procedimento licitatório que foi feito aqui e colocar a população realmente da forma correta, legal, que se deu a contratação dessa empresa, que inclusive, vereador Meco, não tem interesse na sua renovação do contrato, uma vez que o contrato, o edital de licitação, permite a renovação dentro de um percentual lá que a lei estabelece. Lá. Ela não tem interesse, porque veja como é interessante para o município quando não pode preencher através do concurso público essa forma de contratação. Nós temos uma série de profissionais na área de saúde, médicos, enfim, que compõem ali, as necessidades, pelo menos tentam compor todas as necessidades da saúde. Esses profissionais médicos, quando contratados pelo município, eles têm vínculo com o município. Ou seja, toda e qualquer relação trabalhista, toda e qualquer indenização que venha a ter que ser feita em razão, às vezes, de uma despedida de um funcionário desse, o ônus é todo para o município. Nesse caso, uma vez, volto a frisar, não preenchido através do concurso público, esses médicos não têm ligação nenhuma com o município. A ligação é única e exclusivamente com a empresa que o contrata e coloca à disposição do município, mas que o vínculo desses profissionais não é com o município. Ou seja, só há vínculo entre o município e a empresa. Se esse médico não estiver indo bem, a empresa tem que disponibilizar outro profissional. Então, dentro das fórmulas que nós temos hoje para contratação, não só de profissionais na área de saúde, mas nas variadas áreas que há dentro da administração pública, essa é a única que se apresenta agora no momento. Uma parte. É claro que eu também concordo com o senhor. Mas, vereador, eu acho que a preocupação nossa foi quando nós comentamos, aqui mesmo na sessão, antes até, uma semana antes, do pedido de informação, o qual todos nós nos preocupamos da maneira que foi. Até então, nenhum de nós, nenhum dos vereadores, sabia se existia uma fachada ou não. E realmente, a funcionária Kelly, lá de Mato Rico, que é funcionária desta, diz ela que é funcionária que trabalha no posto de saúde lá no Mato Rico, o qual ganharam esses 280 mil reais de licitação, Ela disse que não existe. Ela mesma disse, não existe essa, é só documental mesmo. É só para prestar serviço, como o senhor está dizendo. Então, essa aqui, a minha preocupação, eu nem vou. Eu vou, claro que eu vou aguardar, e acredito que todos vão aguardar a cópia de licitação. O senhor já teve acesso já a essa cópia, já tem até conhecimento maior, porque é uma modalidade de concorrência. Então, nós temos que saber como, de que maneira que foi exigido, que documento ou não. É claro que, quando nós aqui temos a Del Rio, temos a Moreira, temos a Carlos, temos quantos? É, do doutor Antônio. Nós sabemos, está aqui em Pitanga, nós conhecemos. Por isso que até nós fomos lá em Mato Rico, para ter conhecimento também, enquanto não achamos. Então, é claro que nós vamos aguardar. Se não tem problema nenhum, vereador, é a nossa obrigação. A minha preocupação, quando eu até questionei, foi a atitude que teve. Seria simples, se não tem problema nenhum. Por mais que falem isso ou aquilo, é claro que o papel, é claro que o documento vai provar. Se está certo, se é legítimo ou não. Se isso foi certo ou não. E em último caso, foi o que até nós comentamos, até fui na Rádio Poema, até nós fomos falar, se tiver problema, é o Ministério Público que vai ver. Não somos nós, vereadores, para fazer essa indagação. Até a preocupação foi a partir do momento que nós tivemos, diante do fato que lá em Mato Rico, os vereadores também têm essa preocupação. Lá de Mato Rico mesmo. Obrigado. Eu entendo a preocupação, vereador, mas... Veja bem, o que a gente ouviu e da população e de algumas pessoas é que realmente essa empresa não existia. Uma empresa, para existir, o que ela precisa? Ela precisa do CNPJ, precisa do contrato social. Essa empresa ela é perfeita sob o aspecto legal, ela existe. E uma empresa, para participar de um processo de licitação, ela tem que ser declarada idônea. Não só no aspecto técnico, mas no aspecto jurídico também. Ou seja, ela tem todas as certidões negativas, todas perfeitas, sem qualquer tipo de restrições. Ela tem toda a documentação. O edital realmente exigiu que essa qualificação realmente envolvesse todos os requisitos. Realmente, que, só mais um pedacinho só. Não, quando o senhor fala assim, nessas negativas todas, eu também concordo. Só que daí, diante disso, nós sabemos que um dos proprietários, que é um dos donos, tem um problema muito sério lá em Santa Catarina, que até foi questionado, que até o Pitanga transfere o pagamento desse funcionário direto para pagar ou para devolver uma quantidade até grande que foi tirada do poder público. Quando, se eu não me engano, eu não sei bem certo, até falei na sessão passada que eu ia me informar melhor, mas vou me inteirar bem mais, se tiver que ir lá, nós vamos ter que fazer. Eu acredito que não tem problema nenhum. Mas esse foi um prefeito lá que deu um problema de 600, 800 mil reais, o qual está sendo direcionado daqui de Pitanga e do município de Piabiru direto para lá para reembolsar essa diferença. Então a preocupação nossa foi essa. Daqui a pouco existem certas negativas, mas existem também certas coisas que nós não podemos deixar passar. Então é só essa que era a minha preocupação. Eu não tenho, na verdade, o conhecimento dele, eu já ouvi falar até porque você comentou, Vossa Excelência comentou aqui na sessão anterior eu ouvi também alguma coisa lá da própria administração com relação a ele lá, mas é esse fato que está sendo apurado lá, possivelmente ainda está na esfera administrativa, porque não há absolutamente nada nos registros que conste a empresa ou, de repente, essa pessoa com restrições no nome. Portanto, ela está perfeitamente idônea para participar de qualquer licitação, não só aqui em Pitanga, mas em qualquer parte do município. Agora, veja bem, uma administração, quando abre um processo de licitação, ela abre para todo mundo. Se fosse uma licitação e na modalidade de convite, que eu volto aqui, faço inúmeras críticas em relação a esse procedimento, acho que realmente não sou favorável a essa modalidade, onde você pega três cartas de convite e sai ali convidando quem você quer. Mas essa não. Essa foi na modalidade de concorrência, ampla publicidade. Tanto é verdade que várias empresas participaram. Eu não cheguei a ver se todas realmente não contrataram com o município em razão só do preço ou deixaram de apresentar alguma documentação quando da abertura dos envelopes da habilitação. Mas foi ampla, não, é indiscutível a questão da idoneidade da empresa, é indiscutível a idoneidade do procedimento de licitação, ou seja, foram cumpridas todas as regras. Agora, a administração, na verdade, ela não pode abrir um processo licitatório e chega uma determinada empresa, vamos citar essa como exemplo aqui, e chega lá, não, mas o doutor Hélio tem um problema lá em Santa Catarina. Vossa Excelência não pode participar dessa sessão. Não há como impedir. Por quê? Porque a empresa, sob o aspecto legal e jurídico, ela está perfeita. Ela não pode ser impedida de participar. E se ela chegar lá e preencher as exigências do edital, mostrar que tem condições técnicas e financeiras para prestar o serviço, a administração não pode fazer absolutamente nada. E foi o que aconteceu com essa empresa. Ou seja, chegou lá, tomou ciência através da publicação do aviso de licitação, assim como as demais, chegou lá, ofertou o menor preço e levou. Está cumprindo com o contrato? Está cumprindo com o contrato? E realmente a administração não tem o que questionar. É claro que se existir algum vício, alguma coisa, pode ser deflagrado, depende do Ministério Público, e pode se manifestar, mas posso lhe garantir, sim, que o processo de contratação da empresa, a princípio, sim, ainda que eu tenha olhado superficialmente, e se enquadra em todas as exigências da nossa legislação. Vereador, atualmente... permita uma parte. A gente vendo a preocupação, claro, do vereador Meco em questão da empresa, mas eu quero deixar bem ciente as polêmicas que levanta através de... Era um caso pequeno e se tornou grande em questão disso aí. Uma determinada emissora soltou, o radialista soltou, em questão, veja só a polêmica que é soltada no município. E a população não entende. A população chega através dos ouvidos da população o seguinte, veja só a maneira que o radialista soltou. Essa empresa, essa clínica que ganhou, falando que o Mato Rico tem 4 mil habitantes, Pitanga teria que sair do município de Pitanga, ser atendida ao município do Mato Rico. Então isso aí eu falo, isso é um absurdo, como a emissora solta isso aí, a população entende completamente, falando como que Pitanga, nós vamos sair de Pitanga e até o município de Mato Rico para ser atendido. Sabe? Então a gente tem que deixar bem claro, a emissora, aos radialistas, então venham se informar primeiro o que acontece. Então eles soltam do jeito que eles querem, a população entende da maneira que é, e claro que eles vieram cobrar de mim, de vários vereadores, e falar, Fabrício, como que nós vamos sair de Pitanga para ser atendido ao Mato Rico? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com certeza essa empresa que ganhou, eu nem digo clínica, essa empresa que ganhou é para os funcionários da área de saúde do município de Pitanga para ser atendido de Pitanga. Então até tanto que todos estão trabalhando no município de Pitanga, até no dia que o prefeito falou na rádio Pitanga, citou os nomes dos servidores da saúde que estão atendendo aqui. Então é para deixar bem claro a população de Pitanga, que eles não estão saindo, as pessoas de Pitanga não têm que sair de Pitanga para ser atendido no município do Mato Rico. Obrigado, vereador. Pedi mais uma parte, depois a Vossa Excelência responde também para todos. Agora, prestem bem atenção numa coisa que eu quero falar. Toda essa polêmica que está acontecendo gerou que era tão simples, eu respondo o pedido de informação dos vereadores e acabou. Tá certo, tá tudo certinho. Ó, eu não falei isso aqui hoje. Sabe por quê? Porque eu não fiz a análise toda. Eu não vou ser leviano, vim aqui dizer, eu nem analisei. Se eu vim aqui falar, eu estou sendo leviano. Eu quero ser justo, não posso fazer injustiça com ninguém. Então, vejam bem. Respondo os pedidos de informação, tá certinho. Tá, vereador Merri, tá tudo certinho. Pronto. Mas daí não aprova, não quer que aprova, faz o quê? Gera polêmica. Aí que gera a dúvida. A dúvida surgiu por esse fato. Tivesse, que nem o vereador Aguinaldo falou, está tudo certinho. Mas daí, é contra, não vou provar. Claro que gera desconfiança. Obrigado, vereador Aguinaldo. Que bom, Fabrício, se nós pudéssemos, na verdade, contratar todos os profissionais só daqui, que nós não precisássemos, na verdade, utilizar de uma empresa, pudesse chegar lá no São Vicente, contratar o médico tal, mas a gente sabe que não é possível, tem que ser através de um processo de licitação e através de uma empresa, então não há outra forma para se chegar à contratação dele. Outra questão realmente que você colocou é fundamental, a questão do conhecimento antes de falar. Infelizmente, parte da imprensa no Brasil falha quando emite comentários sem conhecer. Bom, principalmente pessoas que já tiveram experiência e que já muitas vezes já tiveram dentro dessa própria casa ou que às vezes tem até um conhecimento jurídico para falar da questão. Eu falo aqui, absolutamente tenho amizade com ele e tudo. O próprio Matos, já que o vereador Fabrício comentou sobre o Matos acabou de se formar bacharel em Direito. O Matos foi vereador dentro dessa casa. O Matos sabe que para se contratar, para a administração contratar esse tipo de profissional, esse tipo de empresa, tem que ser por licitação. O Matos sabe que havia um processo de licitação. Por que que o Matos não pediu, então, a um vereador aqui que fizesse um pedido desse processo de licitação? Por que que não foi na prefeitura verificar se havia ou não licitação? Como é que divulga uma notícia assim, da forma como foi divulgada? Aí o prefeito realmente não fica nervoso, o prefeito às vezes não se altera, ele já é nervoso realmente mesmo. Realmente ele é nervoso mesmo. Mas se altera mesmo. Então realmente a gente pede também a responsabilidade para essas pessoas no divulgar a notícia. A gente sabe, infelizmente a gente sabe que às vezes a política acaba sobrepondo. A política não, a política em si não, mas os interesses políticos acabam sobrepondo realmente a notícia como ela é, e em prova de interesses aí que a gente prefere não discutir. Mas, vereador Calejó, com relação à questão aprove ou não o pedido de informação, com relação a esse pedido, não houve questionamento aqui na casa, no fato de aprovar ou não aprovar. Quando entrou o pedido, nós aprovamos aqui. Portanto, essa não foi a justificativa para algumas pessoas colocar aqui dos questionamentos com relação à empresa. Pelo contrário, além de nós aprovarmos aqui o pedido de informação, o secretário de saúde esteve nessa casa aqui, estava presente o vereador Meca, eu fiquei muito pouco, eu não sei se Vossa Excelência também estava presente ali, e o secretário expôs aqui a todos, foi indagado principalmente pelo vereador Meca, não só desse fato, mas de algumas outras situações que ele tinha no relatório, foi prontamente respondido pelo secretário, inclusive mostrou, Vossa Excelência, na verdade, que o secretário tinha realmente contentado e respondido às suas indagações, portanto, houve uma claridade, uma transparência extremamente grande com relação a esse fato. Inclusive, você mostrou a favor desse pedido de informação sobre a cópia da licitação. Uhum. Tanto é verdade que realmente foi gerada uma polêmica muito grande, e eu não culpo nenhum vereador aqui, mas como o vereador Fabrício colocou aí, uma determinada pessoa na imprensa soltou a notícia dessa forma. E a gente sabe, quando uma notícia é vazada aqui, a interpretação que se dá a ela, principalmente por aqueles que não têm interesse realmente em que a administração realmente seja alavancada de forma progressista, acaba levando para o negativismo. E isso foi o que aconteceu e acabou mexendo com o prefeito, deixou nervoso. Realmente ele usou umas palavras até, de certa forma, pesada. Mas que no final, vereador Meco, eu tive a oportunidade de escutar, não sei se Vossa Excelência tem a gravação aqui, poderia até colocar, ele até pediu desculpa, realmente admitiu no final lá alguns excessos, realmente ele falou isso, até ele percebeu. Mas há também, tem que dar-se razão aos fatos da forma como foram colocados. Talvez um de nós aqui pudesse até ter reagido, talvez não com a força das palavras dele, mas também de forma, às vezes, meio ríspida. Fique à vontade, vereador Cajun. Vereador Aguinaldo, vejo bem. Lá fora, você lembra quando colocou, e o vereador Lafabrício também colocou, é verdade. Nós aqui sabemos como que é, como que funciona, como é que significa. Mas a população lá fora, escuta, eles não têm esse conhecimento. É que nem eu na área jurídica, eu não tenho conhecimento técnico, quem não é advogado, que nem a Vossa Excelência tem, que é advogado, ou quem tem essa formação. Nós temos mais dificuldade. Aí é colocado de uma maneira, por isso que eu digo, mas quando o pedido de informação é aprovado, pode também não gera esse babalá. É quando dá essa população comentar, vereador Aguinaldo. Pera lá, se votaram contra, estão querendo esconder o quê? Que é a primeira coisa que vem, mas pera lá, estão querendo esconder o quê? Isso que eu quero colocar. Está tudo certinho, não tem problema. Demora, ó, aqui, ó, 60 dias, agora mais 60 dias, depois mais 60, acabou. Eu tenho certeza, eu também acho que está tudo certo, eu também acho. Então, não gera essas polêmicas. Agora, vejam bem o que eu quero dizer. Eu tenho amizade com o prefeito, vocês sabem que eu tenho. Mas eu quero dizer uma coisa, vou falar do prefeito, não da pessoa. Prefeito, a autoridade maior do município, tem que ter ponderação, tem que ter equilíbrio. O ex-prefeito Tico tinha as duas rádios que batiam dia e noite. E sempre foi equilibrado quando dava entrevista. Quando dá entrevista, foi equilibrado. Eu acho que esse equilíbrio tem que ter. Eu acho que por mais que seja, eu sei que tem coisas que você não está engolindo, mas tem que engolir. E tem que ter moderação e ponderação. Eu volto a dizer de novo. tivesse usado o meio de comunicação para usar da maneira que Vossa Excelência está explicando como líder do governo na tribuna hoje, eu tenho certeza que não dava problema. Obrigado, meu. O que, que não se discute é a vontade realmente do prefeito de trabalhar. Realmente tem uma vontade muito grande e a gente sabe quando a gente, às vezes, coloca essa vontade, além das nossas próprias forças, acaba, de repente, acontecendo alguns deslizes. Mas tenha certeza, vereador Meco, não acredito que tenha havido maldade, foi mais um ato repentino, na verdade, de quem realmente também tinha sido magoado e tinha ouvido muitas coisas negativas com relação a essa clínica, quando na verdade a gente sabe que não existe. Mas já que Vossa Excelência tocou no pedido de informação, vereador Carejó, só para uma notícia, Vossa Excelência, no governo do estado do Paraná, do Requião, é raro um pedido de informação ser aprovado. É raro. Tanto é que se você chegar e conversar com o Cury e com o Artagão, eles dizem bem assim, não passa um. Não passa um. Palavras deles, semana passada. Não passa um. Fala, me permite. E acho, a minha opinião, é a merda. Acho que eles estão errados. Eu acho que ainda aprovar. É que nem a CPI da Petrobras. O Lula é contra. Está querendo esconder alguma coisa? Quando o Fernando Henrique foi presidente, também tinha coisa que era contra. Eu acho o seguinte, quem não deve não temer. Ué, entende? Não está vendo? Está tudo certinho? Por que ter medo? Aqui, ó. O serviço aqui, ó. Para fazer isso aqui, está lá nos computadores. Isso aqui acho que dá tanto assim para tirar. Ninguém nem me conversar, que leva. Se é do tempo que tinha de bater na maquininha lá, ó. Tá. Hoje é rápido. Então não existe esse negócio. A desculpa, aleijado, às vezes é muleta. Olha, vereador. Eu acho que o deputado Cury e o Artagão também estão errados. Tão sumiço ao governador. Esse governador que é tão honesto que eu acho que ele é, que ponha, está querendo esconder o quê? Eu acho que eu nunca votei contra pedir informação. Mergulho disso. Nunca. E nunca vou votar. Não tiro o direito do vereador fiscalizar, mas de jeito nenhum. Dizem que nessa vida, vereador Carijó, tudo tem justificativa, né? Só não encontrar para a morte até agora, né? Mas vou citar uma voz. Mas só colocando, e agradecendo já. Mas tem que convencer essa justiça. Então vamos tentar um pouquinho aqui. Vereador Carijó. Obrigadão. Os atos do município, eles não são fiscalizados somente pelo Poder Legislativo. Pelo contrário, nós temos um Tribunal de Contas que presta assessoria ao Poder Legislativo e nós temos o próprio Poder Judiciário e o Ministério Público, que também são órgãos vigilantes dos atos do Poder Executivo. O fato de não aprovar um pedido de informação necessariamente não implica na omissão de informações de forma alguma. Pelo contrário, um pedido de informação aqui não aprovado, a gente sabe que o conteúdo desse pedido de informação vai estar lá na prestação de contas e que essa prestação de contas vai lá para o Tribunal de Contas de Curitiba para que seja analisado e emitido o parecer pela aprovação ou pela não aprovação. Portanto, nada escapa da fiscalização do Tribunal de Contas. Não satisfeito com os atos e com a fiscalização do Tribunal de Contas, vem para nós aqui, para nós aprovarmos ou não. A não aprovação dessas contas do prefeito, ou mesmo aprovando, ela pode ser encaminhada ao Ministério Público, que também vai emitir o seu parecer, né? E que poderá, sim, redundar, de repente, na proposição de uma ação contra o município. Portanto, a questão de não aprovar um pedido de informação não implica que não tenha fiscalização. Pelo contrário, há informação, sim, que junto com o pedido de informação, informações se somam. Mas que, como eu citei a Vossa Excelência, nós temos pedido informação, nós temos o Tribunal de Contas, nós temos o Ministério Público, nós temos o Poder Judiciário e nós temos a população também, que também pode fazer proposições dentro dessa casa. A nossa lei orgânica permite isso. Portanto, na verdade, é questão, na verdade, de critério. A gente tem procurado, assim, dar uma lida em alguma coisa, do que principalmente oposição e situação falam, embora a gente até tenha algumas críticas em relação ao que é oposição, o que é situação, quando na verdade o interesse é único, né? O interesse da população. Mas é sempre assim, ó, o Artagão e a base de apoio do governo Requião diz assim, não vamos aprovar pedido de informações, porque entendemos que de repente estão querendo fazer uma sindicância antecipada no estado do Paraná. Porque se nós disponibilizamos todas as informações para o tribunal, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, por que de tantos e tantos pedidos de informações? Aqui nós já aprovamos alguns, possivelmente não iremos aprovar outros, porque de repente a base do prefeito entende dessa forma, mas que deve ser respeitada, assim como deve ser respeitada a posição do outro lado. Eu acho que é assim que se desenvolve o processo democrático aqui. Se Vossa Excelência apresentarem aqui um, pedindo informação, que possivelmente é, esse que vai estar sendo apresentado, que possa não ser aprovado, é a questão, na verdade, de opção dentro das razões de cada um aqui, e principalmente da base do prefeito, porque não vamos negar aqui que a base do prefeito tem que trabalhar junto com o prefeito. Bem. Assim como não vamos negar, e não generalizando também, vereador Cajó, Vossa Excelência é muito inteligente nessa questão, que a oposição sempre vai votar porque realmente quer, de repente, uma informação para tentar criar um fato que possa, de repente, denegrir a imagem de um chefe do executivo perante a sociedade. Só uma colocação, me permite, meu irmão? Sim. Mas veja bem, ó, eu já me parece assim, se eu, o Riquião, que está fazendo isso de pedir lá, eles não aprovar, eu já estou achando que tem uma ingerência dele lá no outro poder. É, tem que respeitar o outro poder. Deixa a Câmara ser independente. Eu acho que aqui nós temos que ser todos independentes do Executivo. Respeitar a parte dele. Não vamos invadir a parte dele também. Nós também temos que respeitar o Executivo lá. Ah, o que toca a ele. Nós sugerimos. Vocês podem ver, eu sugiro, nós sugerimos. Eu estou sugerindo, faça o cascalhamento dos pontos críticos lá. Eu estou sugerindo ele fazer, não estou mandando ele fazer. Vossa Excelência, obrigado. Eu sempre tenho falado aqui, vereador Carijão, e Vossa Excelência realmente tem uma forma de se colocar nessa casa aqui, uma inteligência muito grande para defender o seu pensamento, e mais uma vez provou, mais uma vez provou aqui, usou o Requião para tentar justificar a aprovação do pedido de informação aqui. Realmente, Vossa Excelência realmente nos dá aula aqui nessa casa, e nós aprendemos a cada sessão com Vossa Excelência. Mais que... Cada um tem suas razões, mas só para deixar claro à população e às pessoas que escutam que a não aprovação de um pedido de informação que não implica de forma alguma e não é a única via realmente para que o município possa prestar essas informações a toda a sociedade. Além do mais, além de todas as questões, eu estava me esquecendo de um outro, nós temos aqui as audiências públicas que são obrigatórias pela lei de responsabilidade fiscal serem colocadas à disposição. E nós sempre temos aqui, eu não sei se é a última, não participei da última, você foi aqui nessa casa, onde é feita uma explanação de todos os atos da administração, receita e despesa, das metas durante aquele quadrimestre. Então, lá é colocado tudo isso aqui. Então, às vezes, eu vejo e volto a frisar, respeitando a posição de cada um, que eu pedi de informações, às vezes, é para levantar um fato. Para que esse fato, de repente... possa criar um outro fato que possa levar realmente à perda de pontos de um político perante a sociedade. É verdade, né, meu? É verdade. Novo, muito meu. Obrigado. Peço a palavra, rapidamente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que se fazem presente, nessa noite, imprensa, escrita e falada, após as palavras do nobre vereador Aguinaldo, do vereador Cadijó, fica até difícil a gente trazer aqui. Mas eu só quero dizer da grande preocupação que nós temos com referência até do que o vereador Meco falou aqui da questão das pontes lá do Rio Quinze. Também da grande preocupação que nós temos da ponte lá, da segunda ponte, Borboleta Abaixo. Permita uma partezinha, pois não. Passou despercebido. Só para avisar, na verdade, que a administração está fazendo, fez, acho que duas pontes no 15 já. Tem uma outra lá que... E rodou uma ainda depois da chuva. Rodou uma, mas tem Rio do Meio, por exemplo, que é de Alvenaria, inclusive conseguiu junto ao governo do estado verba para fazer lá no Rio do Meio. Então, a Borboleta Abaixo, então, estão trabalhando. Então, acho que essa pessoa que mandou a carta também... ela não verificou lá a situação, porque eles estavam no 15 agora. Só que a necessidade realmente... Acho que a carta foi do dia 31 de agosto, né? Então provavelmente depois... Não, foi antes. Então, com referência também à ponte Borboleta Abaixo, o pessoal tem dificuldade, linha de ônibus, tem um pessoal que está saindo lá por São João da Colina. Né? Então, nós sabemos que o Júnior, a minha secretaria, está fazendo um bom trabalho. Sabemos das dificuldades, aí, grandes chuvas que vêm ocorrendo. E essa semana, mais uma semana de chuva que está ocorrendo. E hoje, eu ouvindo o presidente da Mocentro, Valentim, onde ele relatava a grande preocupação, hoje teve reuniões uma reunião também com os prefeitos aqui da Mocentro, onde ele colocava via imprensa que amanhã em Curitiba haverá uma dia 10, haverá uma reunião com todos os prefeitos do Paraná, onde eles estarão colocando os seus problemas, e irá a votação, e provavelmente a partir do dia 10 as prefeituras trabalharão meio expediente. Né? Então essa é uma grande preocupação da população, porque hoje já está difícil trabalhando o dia todo. E ouvindo também o prefeito municipal falando na Rádio Pitanga, e que ele vai aguardar a decisão da Associação aí do Paraná, e o que for determinado ele vai cumprir. Do porquê isso? Porque houve uma redução pelo governo federal de repasse para o Estado, consequentemente, repassa menos verbas aqui para o município, e isso causa aí, sem dinheiro não se faz nada. Por isso que no mês de janeiro, quando houve as reformulações das secretarias aqui no nosso município, eu já falei naquela ocasião da minha preocupação que a redução das verbas viria. E isso já está acontecendo. Então, sempre sou um defensor de que nós não podemos aumentar os gastos públicos, e sim nós temos que achar um meio, reduzir e trabalhar e valorizar os impostos que nós contribuímos. Quando foi falado aqui também na questão de saúde, eu só quero relatar que dias atrás eu, em conversa com o provedor do Hospital São Vicente de Paulo, o seu Edson Huber, ele é o provedor do Hospital São Vicente, hospital que é a nossa casa, nossa primeira casa de socorros aqui em Pitanga, que atende toda a região central. E ele manifestava a preocupação de que necessitava de ter mais equipamentos ao nosso hospital. E naquela data, então nós entramos em contato com o deputado federal Moacir Michelletto, do qual eu conheço ele há muitos anos, desde quando ele foi suplente de deputado, na primeira vez. Agora ele vai para a quinta. Aonde nós repassávamos um ofício a ele solicitando que fosse incluída uma emenda parlamentar aqui com destino ao Hospital São Vicente. O seu Edson fez um ofício, nós encaminhamos. E recentemente ele esteve visitando o município de Pitanga e nós estivemos lá no Hospital São Vicente, onde ele garantiu uma verba de 350 mil. Essa virá para o Hospital São Vicente. E naquela ocasião também, seu Edson mostrando as dependências do hospital, muito bem conduzida por ele, pelo Marcelo e por todos os funcionários daquela casa, daquele centro hospitalar. Seu Edson mostrando também a questão da lavanderia, lá que é bastante antiga, e que é onde inicia toda a saúde, né, que você tem que fazer toda a higienização das roupas, tudo. E ele, naquela data, ele pediu para que fosse enviado um projeto a ele, para que fosse destinado ao Hospital São Vicente também aí uma nova lavanderia. Esse é um trabalho que ele está fazendo. E naquela data também, eu entreguei a ele um ofício, eu tinha entregado anteriormente, em Campo Mourão, quando lá ele esteve na CNA em Campo, onde em conversa com ele, ele me garantiu que também a comunidade de Quarteirão Aparecida será agraciada com uma emenda de 300 mil para aquisição de equipamentos. Então, ouvindo e também vendo que outros deputados federais têm contribuído aqui para o município de Pitanga, eu só queria fazer esse registro que o deputado federal Moacir Michelletto também está trazendo aqui para o município de Pitanga essas emendas. Só para uma colocação, deputado, inclusive a gente tem que citar, eu sempre vou citar os deputados quando eles têm aquele trabalho, esses deputados, não importa de que partido seja, que for. O deputado César Silvestre também tinha emendas, assim, para o hospital de Pitanga. Um deputado também que teve uma, acho que emendas assim, importantes para o hospital aqui de Pitanga, que é realmente é o nosso hospital, é a casa que o nosso ficar doente é lá, que nós vamos, né, primeiro, as coisas é lá, e é tão importante para toda a nossa sociedade. Obrigado, vereador. Agradeço. E, finalizando, só quero dizer que esse pedido de informação que nós aprovamos da Clínica Mato Rico, vamos aguardar aí a vinda dessa documentação, vamos estudar com carinho, e aí nós estaremos aí levando a público o que nós recebemos. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Presidente, só queria permissão para solicitar um registro até para que fosse enviado à família Pulter votos de pesar. O seu José Ferreira Pulter faleceu, parece que já foi até sepultado, e ele foi presidente nessa casa em 1958, aquele tempo era um ano, era anual, em 1959. Foi duas vezes, dois mandatos. Eu queria que, registrando até com essa solicitação de votos de pesar, e queria solicitar um minuto de silêncio em homenagem ao senhor José Ferreira Putin. Será feito seu pedido, vereador. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a mesma. Matéria da ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária número 41/2009, abre crédito suplementar especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de resolução do número 2/2009, altera dispositivo das resoluções no número 2 de 1996, de 18 de novembro de 1996 e 39 de 2006, de 17 de maio de 2006. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 40/2009, abre crédito especial suplementar para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Votação única do pedido de informação número 14/2009, de autoria dos vereadores Adelir Castilho Maldani, Ângelo Américo Branco Chimim e Antônio Adir de Lara. Votação única do projeto de lei ordinário número 41/2009, em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir não só do 41, mas do 40, uma vez que são projetos de ordem extremamente técnica, números, né? E nós vamos ficar aqui discutindo números, até porque já foi discutido pelas comissões, principalmente a comissão de finanças, na qual o vereador Meco integra e mais dois membros, para que nós colocássemos em votação já não só 41, mas a 40. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Você está colocando os dois de uma vez? Não, é só o 41. 41. Só o 41. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto da resolução número 2/2009. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado por maioria de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 40/2009. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única do pedido de informação número 14/2009. Em discussão. Peço palavra. Concedido a palavra ao senhor. Esse pedido de informação vai fazer parte desse aqui. A pedido do vereador Aguinaldo e do governo, que fosse fracionar, não fosse só num, em três. Então aqui veio para 60 dias agora, tem mais para mais 60 dias. Depois vai vir mais 60 e acabou. Então eu peço, tenho certeza, pelo que eu conheço os vereadores dessa casa, eles vão votar a favor desse pedido de informação. Eu vou pedir aos colegas aí que dão sustentação ao prefeito, que dê mais um tempo o vereador Carijó estudar a esquiva, vamos se posicionar contrário a esse pedido de informação. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Reprovado por maioria de votos. Já foi aprovado, né, presidente? Acabou a discussão. Não tem dúvida. O que eu vou dizer? Prefeito tá com força aqui, né? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Só quero corrigir uma falha que a gente teve aqui. Esqueci de mencionar a pessoa do ex-secretário de administração do mandato anterior, o Glauber Rocha. Perdoe, Glauber, mas sabe... Pessoal, peço a palavra rapidamente. Concedida a palavra. Só quero convidar a todos para participar, então, nesse domingo, que vai ter um leilão de gado. Era para ser no último sábado, mas, em virtude das chuvas, não ocorreu. Então, ele será nesse próximo domingo. Esse convite vem também do presidente Orlando Valec. Obrigado. 3 minutos. Peço a palavra. Concedida a palavra. Eu só quero aproveitar esses 3 minutos aqui, pessoal, e só quero lamentar dos meus nobres pares tirarem o direito do vereador fiscalizar. Isso é tirar o direito. Mas sugeriram, na outra vez concordaram, agora discordaram. Lamento e lamento mesmo. Que o prefeito pediu, estão se subordinando ao prefeito. Tenho o maior respeito por vossas excelências. Mas vereador não pode ser atuar dessa maneira, no meu ponto de vista. Tem que ter a opinião própria, a postura pessoal. Eu, sinceramente, estou lamentando hoje de noite o que aconteceu nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Concedida a palavra. Em discussão desse projeto, a vossa excelência, o vereador Carijó, nós não estamos tirando o direito de você fiscalizar. Como o Aguinaldo já disse, nós estávamos lá na Secretaria do Estado do Paraná. O pedido de informação evita gastos e você, como Vossa Excelência, pode muito bem ir lá na prefeitura e ver esse pedido de informação pedindo lá na prefeitura. Você vê quanto papel que foi aí, economiza para o município, e qualquer vereador tem o direito de fazer esse pedido de informação lá na prefeitura. Não precisa ser aqui pela Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, como presidente dessa casa, o meu voto eu não vou se manifestar, porque se der um empate, daí eu vou decidir o voto, mas por enquanto está sobrando. Então, deixamos que sábado próximo posso decidir a votação. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Quero agradecer ao público aqui presente, que venha sempre prestigiar as reuniões da Câmara, e quero mandar um abraço aos parentes em Santa Catarina, em outros estados do Brasil, que estão escutando nós pela internet. Eu mandar um abraço a eles. Vossa Excelência, senhor Carijó, acho que a hora que o senhor lê tudo essas folhas de pedido de informação, eu acho que daí na próxima, se o senhor estiver explicando todos os pedidos de informação que está escrito aí, com certeza nós íamos aprovar o outro pedido de informação. Muito obrigado. Duvido. Peço. Concedo a palavra. É. Realmente, a gente fica um pouco triste, né? Não digo envergonhado, como o vereador Aguinaldo até se expressou, até no Paranacento, até. Mas realmente a gente fica triste. Porque foi uma conversa e não foi acerto. Não podemos dizer que foi acerto. Mas eu acho que aqui dentro a gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Quando a gente fala uma coisa, que inclusive fica gravado, a gente tem que sustentar o que fala. Sustentar porque é a nossa obrigação fiscalizar. E quando foi dito, quando foi falado que seria até fracionado, até dividido em 3 vezes, não é para decorar, vereador Batatinha. O senhor vai ter conhecimento para frente, quando o senhor fizer o pedido de informação, acredito que faça, porque o seu trabalho é fiscalizar. E o líder do governo fez, no tempo que ele era líder do governo do vereador Tico, do prefeito Tico, ele fez vários pedidos de informação. E digo para o senhor que não vai ser preciso o senhor ler todo ele, mas sim o senhor pesquisar a informação. Porque a informação, conforme ela não seja direta ou até certa, quando o vereador, até o vereador Lídio, fala em liberdade até de ter ou até ir no Ministério Público, se por acaso nós acharmos que aqui, por motivo que o prefeito mandou, fez mudarem, vereadores mudarem de opinião, nós podemos ir no Ministério Público. É claro que nós podemos. Como qualquer outra pessoa pode ir. Agora, nós temos que ter um pouquinho de responsabilidade, ou mais responsabilidade. Vamos levar mais a sério o que nós estamos fazendo. E vou dizer uma coisa, vereador Edilson. Se vai fazer um ofício, se vai ser respondido um ofício, pelo amor de Deus, vereador, é a mesma quantidade de papel. Tanto faz no pedido de informação como no ofício. A economia não vai ter nenhuma. Só a responsabilidade que não vai ter. Só o medo de não dar a resposta que não vai ter. Mas eu digo uma coisa. Eu escutei do vereador, ou melhor, errei mais uma vez, do locutor de rádio, o Magrinho, quando ele falou: erga a cabeça, não baixe a cabeça. Porque se você baixar a cabeça, você pode mostrar a bunda. Eu vou erguer a minha cabeça. Obrigado, presidente. Desculpa. 3 minutos. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.